Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt. O último ato eleitoral para escolher os deputados que representam Portugal no Parlamento Europeu, entre outras coisas, revelou uma abstenção que nos deve envergonhar e preocupar. Verdadeiramente, e tornando contas complexas em contas ligeiras, em cada 10 portugueses, só 3 foram votar. E começámos a falar de abstenção como se isso fosse uma coisa natural, uma coisa normal. Acresce que, nesta coisa de ir a votos, Portugal esteve completamente em contraciclo com a Europa. Portugal ficou no top 3 dos 28 países que menos votou, numa eleições que revelaram uma maior afluência às urnas que em atos eleitorais anteriores em todos os outros 27 países. É caso para dizer que Portugal não foi nada europeu neste ato eleitoral. Custa até perceber qual a razão que motiva os portugueses a não ir votar. Portugal foi dos países da União Europeia que mais dinheiro recebeu da Europa. E muito do desenvolvimento em Portugal dos últimos 20, 30 anos deve-se, e deve-se muito, ao apoio europeu. Mas não se entende porque é que foi o interior que menos votou. O interior hoje tem infraestruturas de âmbito desportivo, cultural e rodoviário que nunca teria se não tivesse acontecido a adesão de Portugal à Europa. Também não se entende porque é que os jovens não foram votar. Os jovens portugueses, e não faltam para estudos a evidenciar isso mesmo, foram dos que mais beneficiaram com a integração de Portugal na Europa. Finalmente, fazer notar que as pessoas têm que começar a adquirir uma verdade que é inequívoca. A maior parte das coisas que acontecem em Portugal não se decidem aqui, são decididas na Europa. Sendo assim, espera-se que Portugal, nas próximas eleições europeias, seja grande e não pequenino a votar. O fim de semana vai estar quente. Bom fim de semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vitor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt.